TV te mostra aquilo que você quer ver. Satiriza, põe na mídia, discrimina você. Barriga vazia é o novo combustível. De modo operante pra praticar o impossível. Vazio da alma, arrebate a calma da vítima viva do cárcere em casa. Primeira fase, obscuridade. Do segundo nível, levar pela vaidade. Algema do sistema, não me corrompe, nem a falta de fé. Ou pela fome, e sim por saber qual a diferença. A esperança da casa própria, uma vida plena. Ao invés de calçada, rede jornal. Do frio da noite, do temporal. Normal aceitar o jeito de ser. Diferentemente a constar o que viria acontecer. Eficaz, modo de mudança, mas que sempre traz o vazio da esperança. Locomotiva de dor sem amor. A mostrar que com isso um dia eu possa me mudar. Meus pensamentos, só vejo palavras ao vento. Das noites, vaga fria, escura, luta contra o tempo. Pra quê? Se eu sei que nem vou ter uma conta bancária igual a você. No máximo, um barraco no pé do morro, de compressado e um mau cheiro de esgoto. Realidade que corta o coração. Se fiz verdade ou vaidade do mundão. Quem tem sempre quer mais, que se for da alma. Se entrega de bandeja e acaba sem nada. Pega descendo, as blindagens tá aberta, esperando a senha da conta armado pra outra guerra. Pode rancor causado pro resto da vida. Maquinário, armamento, droga e guerrilha. Segue a trilha de sangue, o medo é constante. Alguém envolve nós, o corre feito é bumerangue. Por diamante, vários irmãos corrompeu. Pega a senha da bancada, locomotiva já desceu. Vai descer na locomotiva, causando trauma e dor pro resto da sua vida. Então se liga, vai descer na locomotiva, pelos malotes rasgando as picadinhas na pista. Então se liga, vai descer na locomotiva, são loucos de atitude preparados pra guerrilha. Então se liga, vai descer na locomotiva, metamorfose até firme é forte na corrida. De frente, tipo carro blindado. Criado na dor, no crime, mais um soldado. Pronto, preparado pra peitar tanque de guerra. Armado até o dente, defendendo a viela. De madrugada, o frio aperta, onde o coração congela. Sem comida, sem coberta, na noite se desperta. Barriga tá roncando, no bolso nem o puto. É onde os loucos ficam puto e deixa os boys de luto. Playboy tá tudo a pampa, tem a pé e Ipanema. Da rolê jet ski, no mar em Copacabana. Televisão condena, desperta a fissura. Te dá rolê na Itália, anda de montanha russa. O boyzinho quer ir pra vida, quer conhecer o Mickey. Os moleque aqui da quebra quer maconha e uísque. Quanta dor já foi passada, quanto sangue derramado. Quantas mães chorando, quantos mano viciado. Mas tô ligado, a desperdê-lo no caminho. Desgovernada, locomotiva sai dos trilhos. Arrastando, arrasando qualquer tipo de indivíduo. Perante a burguesia, sedenta de sangue. Todo mundo acha bom a degradação do homem. Quer mais é que se foda, quer mais é que se esconda. Nos barracos sem reboca, até a profunda da masmorra. Quebre as algemas, arrombe o calabouço. Hoje em dia nem cachorro mais sobrevive a osso. Também mereço mesa farta e não panela vazia. Jantar na luz de vela pra encantar a minha mina. Tem altos que fascina e quer de qualquer forma. Mete o ferro a pra fora, a madame de Corolla. Cato rico na pajeira, deixa ele no desespero. Pega cartão, talão de cheque, rouba todo o seu dinheiro. Se reagir não penso, descarrego mesmo. Quanta dor eu já passei, ninguém entendeu o dedo. Agora tá com medo, faz retrato falado. Contrata segurança, anda todo escoltado. Quer me ver na cadeia ou então a sete palmas. Vai ter que ser Superman, televisão biônica pra enxergar meu rosto por debaixo da boca. Se liga, vai descer na locomotiva, causando trauma e dor pro resto da sua vida. Vai descer na locomotiva, causando trauma e dor pro resto da sua vida. Então se liga, vai descer na locomotiva, pelos malotes rasgando as picadinhas na pista. Então se liga, vai descer na locomotiva.